Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Nessa noite a gente vai refletir um pouco em uma palavra que a gente conhece muito. João, abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 4, o conhecido verso 23. João 4, 23. O texto de João 4, 23 diz assim: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Como a gente conhece esse texto, como a gente já viu esse texto diversas vezes, debaixo de diversos enfoques, e como um texto desse pode ter a ver com um tema como esse? Intimidade. Eu sou do meu amado e meu amado é meu. Nós vivemos no século XXI, talvez a ênfase de um problema que já se tornou crônico através dos séculos, que é a religiosidade. Muitas pessoas acreditando ter relacionamento com Deus provocam atrocidades em nome de Deus. Se a gente for ver as grandes questões lá em Israel, entre o povo islâmico, o povo judeu, você vai ver nada do que Jesus ensinou. Nada. Amar, perdoar, andar a segunda milha, quem ele que demandar contigo dá a túnica e também a capa. Não é uma realidade da religião. E a religião, ela provoca e promove intolerância. A religião sem o relacionamento com Deus. Se você voltar à página de João, no capítulo 3, você vai ver João falando com Nicodemos acerca do novo nascimento. Volta aí a sua página. Olha no início do capítulo 3 de João. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura, pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de te ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre de Israel e não sabes isso? Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E aí Jesus segue conversando com Nicodemos e a gente vê esse enfoque de Jesus: você tem que nascer de novo, você tem que nascer de novo. Eu era casada com a Clarinha, minha primeira filha, com uns 2, 3 anos de idade. E nós estávamos na casa dos meus pais para um almoço de domingo. E a Clarinha já estava naquela idade que precisava ser corrigida com a vara. E ela tinha todo um ritual. Quando a Clarinha fazia uma coisa que era errada, a gente primeiro exortava ela com a palavra e ensinava. Claro, não pode fazer isso por causa disso, disso e disso. Na linguagem dela, a gente explicava por que que não podia. Se ela repetisse uma segunda vez, a gente voltava a explicar com um pouco mais de ênfase. E se ela reincidisse na terceira vez, ficava caracterizado a desobediência. E, seguindo a instrução bíblica, a gente corrigia a Clarinha com a vara. 3 varadas no bumbum. A mão não. A mão é para dar carinho. A vara pode ser um chinelo, por exemplo. Mas a gente, no nosso caso, era uma varinha mesmo que a gente tinha. Uma vara limpinha, para não machucar ela. E a gente chamava ela no quarto, explicava para ela por que ela ia ser corrigida. Falava assim, você vai ser corrigida com a vara, claro. Você sabe por quê? E a gente fazia ela repetir para a gente se certificar que ela estava entendendo por que ela estava sendo corrigida. Enquanto isso, a gente ia esfriando a cabeça, porque quando você pega um filho para corrigir, na sua raiva, na sua ira, você não está corrigindo, você está descontando, você está se vingando. Isso não é correção, isso é espancamento, isso é surra. E não é desse jeito que Deus quer que a gente corrija os nossos filhos. E é totalmente ineficaz. Todas as vezes que você pega o menino de qualquer jeito e bate nele de qualquer jeito, fica caracterizada a vingança, você provoca nele revolta e não arrependimento. Bom, nem sempre eu acertei, viu, gente? Teve vezes que eu belisquei, peguei de qualquer jeito e eu vi o resultado. Não funciona. Não funciona. Mas a Clara também tinha o ritual dela. Quando a gente levava a Clarinha para o quarto, ela já sabia que ia ser corrigida, porque a gente nunca fazia isso na frente das pessoas para não envergonhá-la. Então, ela estava na casa da minha mãe, num domingo, e pensou, posso fazer o que eu quiser, porque a estutice está ligada ao coração da criança. Casa da vovó, minha avó vai me proteger. Aí começou a aprontar. E o pai chamou, advertiu a primeira vez. Ela olhou para ele com aquela cara de, aqui eu quero ver você fazer alguma coisa. E foi a segunda vez. E na terceira vez, João, Clara, dá a mão para o pai, vamos para o quarto. E aí começou o ritual da Clara, que já era normal para a gente. Não, não, não, papai, não, não. Aquele drama. Não sei de quem que ela puxou isso. E aí ela vinha, não, não, não é, por favor, papai. Ela fazia de tudo para dissuadir a gente de irmos até o fim. E o João, sem se alterar, pegava na mãozinha dela, levava ela para o quarto, fechava a porta e esperava ela se acalmar. O João nunca corrigia quando ela estava naquele estágio do fazendo chantagem com o papai. E ele sentava, enquanto isso ele ia esfriando a cabeça e ela ia vendo que ela estava gastando fôlego, energia, porque não ia adiantar de nada. E aí, quando ela parava, ele já acabou? Então, vamos lá, vamos conversar. Papai não falou isso, isso e isso? Falou. Você sabe por que você vai ter que ser corrigida? Sei. Por que você vai ter que ser corrigida? Porque eu fiz isso, isso e isso. Era sempre assim. Para mim e para o João, já era uma coisa comum, mas não na casa dos meus pais. Quando o João levou a Clara para o quarto e ela começou a gritar, meu pai estava chegando, acho que ele tinha saído para ir na padaria, buscar um refrigerante, alguma coisa assim. Então ele não viu a história, o desenrolar da história, e já viu a Clara dentro do quarto, aos berros. E ela, ele, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Nada, pai, a Clara vai ser corrigida. Como assim? O João está batendo nela? Pai, pai, o João vai corrigir a Clara. Não pode, não. E foi para a porta do quarto. João Lúcio, abre a porta. Quando a Clara ouviu a voz do avô, vovó, socorro, vovó. E o meu pai começou a esmurrar a porta para abrir a porta. E o João lá dentro com a Clara, e a Clara gritando mais ainda. E o João, Clara, fica quieta, fica calma. E, o João, e eu falei, pai! Aí eu interrompi a história. Pai, para com isso! Olha a casa dos crentes. A casa caiu na casa dos crentes. Pai, para com isso, pai. Não pode, ele não vai bater nela aqui. Pai, não se meta. Ela não é sua filha. A casa caiu. Se identificou, né? Quando, aí começou aquele bate-boca. O João abriu a porta com aquele olhar. O que está acontecendo aí fora? A Clara também. E bate boca de cá, e bate boca de lá, meu irmão se mete. O que, que é? Não fala assim com o papai, não. E fala, não, não tem direito, eu não tenho direito de interromper. O João é o pai dela, babá, bate boca, todo mundo gritando. E aí a minha mãe virou para mim e falou, Leninha, você não nasceu de novo. Ela podia... Por que, que ela não me deu um tapa na cara? Nossa. Como não nasci de novo? Ontem eu fui assistir Malévola. Eu fiquei igual a Malévola. Não. Como não nasci de novo? Vambora, vambora agora. Clara, vambora. Palhaçada, hein, Clara? Vambora. E fomos pra casa, acabou o almoço de domingo, ou seja, não teve almoço de domingo, né? Fomos pra casa, e aquela frase não saía da minha cabeça. Você não nasceu de novo. Você não nasceu de novo. Por que que ela estava me incomodando tanto aquela frase? Como que não nasci de novo? Eu nasci de novo, eu só não tenho sangue de barata. Como que meu pai se mete assim e eu tenho que ficar calada? A gente vai arrumando justificativas, né? O fato, gente, é que Deus usou aquele episódio bizarro para começar a provocar dentro de mim uma inquietude. E eu comecei a olhar para dentro de mim mesma. Eu estava na igreja há muitos anos. Eu fui batizada. Eu levantei a minha mão num acampamento de carnaval, entreguei minha vida para Jesus. Eu cantava no coral da igreja. Eu era totalmente envolvida na obra de Deus. Mas aquele dia, aquela frase, Leninha, você não nasceu de novo, é como se tivesse acendido o quarto escuro do meu coração. E eu comecei a ver coisas que eu não tinha prestado atenção. Eu já caminhava muito tempo na igreja, mas eu continuava invejosa. Eu caminhava muito tempo na igreja, mas eu continuava falando mentira. Eu caminhava muito tempo na igreja, mas eu era extremamente irada. Qualquer coisa, meu estupim queimava. E eu fiz uma comparação com a Helena daquele tempo e a Helena anos atrás. E falei, eu não nasci de novo. Porque tudo mudou por fora. Você não faz um médico vestindo ele de branco. Mas tem muito crente, ou muita gente que diz que ama a Deus, que tem uma roupa, uma aparência de que ama a Deus. Você olha para ele, ele tem uma Bíblia. Está sempre com uma Bíblia. Você olha para ele... Ele fala, a paz do Senhor. Você olha para ele, ele sabe todos os corinhos e hinos cristãos, que exaltam o nome de Jesus, que falam do sacrifício da cruz. Você conversa com ele, ele fala de Jesus para você. Jesus te ama, ele diz. Ele fala o crentês fluente. Sangue de Jesus tem poder, misericórdia, queima ele, está amarrado. Ele não canta mais música do mundo. Eu lembro quando eu entrei na igreja, eu entrei na igreja, eu tinha 11 anos, eu entreguei minha vida para Jesus, assim, conscientemente, aos 14 anos. Dos 11 aos 13, aos 14 anos, eu estava ali frequentando, porque meus pais tinham tido um encontro com Jesus, então me levaram para a igreja. E eu comecei a frequentar a igreja, achar a igreja legal, a música legal, o pessoal me tratava bem, era um ambiente gostoso. E aí, um dia eu estava lá com os jovens da igreja, eu devia ter meus 12, 13 anos, e comecei a cantar. Foi Deus que fez o céu, o rancho das estrelas. Aí o menino do meu lado falou, misericórdia. O que foi? Sangue de Jesus tem poder. O que foi? Você está cantando música do mundo. Música do mundo? Ah, a música fala de Deus, foi Deus que fez. Para de cantar essa música. Isso é música do mundo. Por quê? Não pode? Não, claro que não. Por quê? Porque é música do mundo. Então você só pode cantar as músicas que canta aqui na igreja. É. Tá bom. Anos mais tarde, alguém estava cantando uma música do mundo. E aí eu, misericórdia. O que foi? Você está cantando música do mundo. Não pode? Não, não pode. Porque... Por quê? Porque não pode. Eu tinha me tornado um bom papagaio. É fácil a gente mudar por fora. Porque a gente consegue fazer essa obra. A gente consegue. Você chega na igreja com a sua calça justa, né? Deus é justo, mas a sua calça. Você anda assim, né? Chama a família inteira para fechar a calça. Aí quando você vem com a calça que a família inteira fechou, aí as irmãs do ciclo de oração olha para você com aquele olhar que diz tudo sem palavras. É, irmão. Aleluia. Ou então você vem com a mini saia, né? Aí alguém vem e põe um paninho nas suas pernas. Ô, querida, dá licença. Não sei como é que é aqui, mas lá na Lagoinha, até pouco tempo atrás, rolava o paninho no primeiro banco, né? Porque o pastor tá pregando a irmã, tá vendo até na Zona Sul, não dá. Aí rola um paninho. Aí você passa por um constrangimento. Alguém vem pôr um paninho para, né, o pastor conseguir pregar em paz, coitado. Aí você vê que aquela saia não cabe ali, aí você então se toca, pelo menos a maioria, né? E não vem mais, mas não foi uma obra do Espírito, foi uma obra assim de constrangimento, passou vergonha, né, irmã? Aí então vamos descer mais o comprimento da saia. O decote você usa um tapa-colo, porque é uma coisa famosa entre as crentes, tapa-colo, então põe o tapa-colo. Mas a sensualidade está dentro de você. O espírito que faz você gostar de mostrar os meninos, está aí. Só uma questão de oportunidade. Casamento, eis a oportunidade. Dia de festa. O Espírito Santo fica no guarda-roupa. Você troca ele pelo vestido de festa. Não sei se acontece aqui nessa igreja, mas na minha, dia de festa, Jesus abana a gente. Tampa o olho do meu marido, Jeová. Dá pra pôr uma venda dia de festa pro João. Olha só para baixo, meu bem. Tem noiva que parece que vai entrar na igreja assim, parecendo que é escola de samba. É a madrinha da bateria. Teve uma noiva que o meu primo é pastor, foi fazer o casamento, e falou assim, Leninha, eu não sabia para onde eu olhava. Quis dar uma de espiritual, ficava olhando só pro... Oh, Senhor. Que olhava para a moça, só o seio dela estava tampado, o resto tudo era tule. Quer dizer, a menina veio para a igreja falando assim, olha aí, cambada, o que vocês estão perdendo, ó. A noiva que é para ser a imagem da igreja, né? A imagem da igreja pura, santa, imaculada, sem ruga, sem mácula. É o retrato da... Madrinha de bateria. Então a gente se preocupa muito com isso, com a aparência. E aí a gente afuzila a noiva que vai vestida desse jeito. Sangue de Jesus tem poder. Onde que essa menina está? Ah, meu Deus, alguém tem que discipular essa mulher. Ô, meretriz, opa. Não é assim? Por quê? Por quê? Você já se fez essa pergunta? Por que que te incomoda tanto o pecado do outro, sendo que você também tem os seus? Por que que uma pessoa que entra pela porta da igreja com piercing, alargador, tatuagem para tudo quanto é lado no corpo e aqueles chifres implantados aqui debaixo da testa, da pele da testa, sentiram? Alguém soltou misericórdia aí. É isso que a gente sente. Essa repulsa. Mas essa repulsa, ela é gerada no amor de Deus? Vocês entenderam onde eu estou querendo chegar? A gente aprova tudo que é parecido com o santo. Mas Jesus fez o contrário. Ele se sentava com pecadores. E por causa disso mesmo, ele levantou suspeita sobre a índole dele. Porque comer junto na cultura judaica é: eu sou seu amigo. Eu quero relacionamento com você. Eu quero intimidade com você. Por isso que lá em Apocalipse fala: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, então eu entrarei. Cearei com ele e ele comigo. Ou seja, a gente vai comer junto. A gente vai estabelecer um vínculo, um relacionamento. Quem quer ficar amigo de alguém aqui, já não chama para o almoço? Vamos almoçar lá em casa. Vamos comer junto. Não é assim? Na cultura judaica isso ainda é mais evidente. Você só chama para a mesa quem você realmente quer ser amigo. Por isso que escandalizava tanto os fariseus, os senhores da lei. Como que ele está sentado com pecadores? Jesus querendo um relacionamento com pecadores? Aí a gente muda o exterior e acha que porque a gente é mais certinho no exterior, que a nossa roupa branquinha fez de nós médicos. A nossa roupa branca não faz de nós médicos. Para ser médico tem que estudar. Muito, arduamente, várias horas. Tem que se debruçar sobre aquela vocação. A roupa branca é a consequência do diploma, da capacitação, da vocação. E às vezes a roupa branca vai ser até dispensável. Mas na hora que falar, tem um médico aqui, mesmo que ele não tiver de branco, ele continua sendo médico. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo ilustrar? Jesus saiu do caminho dele e foi até Samaria. Era-lhe necessário passar por Samaria, diz o texto que a gente acabou de ler. Gente, mas geograficamente não era. Geograficamente, Jesus podia ter achado outro caminho, podia ter passado por outro caminho. Os estudiosos dizem que existia outro caminho para Samaria. Então, se era-lhe necessário passar por Samaria, é porque Jesus tinha uma missão em Samaria, que era se encontrar com aquela mulher na beira do poço. E quando Jesus conversa com aquela mulher, ele já quebrou todos os paradigmas. Porque ele não podia falar com mulher em público, simplesmente por ele ser um mestre judeu, e a mulher era considerada um ser inferior na cultura, não por Deus, na cultura. Ele falar com uma mulher já era problema, mas ele falar com uma samaritana era um absurdo. Porque os judeus não se davam com os samaritanos e a rixa era séria. Gente, era tão séria a rixa que se um judeu bebesse no copo de um samaritano, ele se tornava imundo por 40 dias. Ou seja, ele não podia entrar no templo para adorar. Isso era o fim, era a morte para um judeu. Então vocês entenderam o nível da rixa. E ele conversou, parou, dirigiu a palavra, tanto é que ela já se estranhou. Se você ler o texto todo, depois você vai ver. Porque como você, sendo judeu, pede de beber a mim, que sou samaritana? Gente, a indignação dela procede, sabe por quê? Porque Jesus não tinha cuia, não tinha copo, não tinha balde. Ele teria que beber da cuia dela. Vocês estão entendendo onde que Jesus estava querendo chegar? Jesus estava querendo dizer, eu não estou nem aí que você é mulher, eu não estou nem aí que você é uma mulher de forma duvidosa, porque você está vindo no poço uma hora dessa, eu não estou nem aí se você é samaritana, me dá de beber aí, que eu quero beber na sua cuia. Quebrou tudo, todos os paradigmas. Religiosamente, isso era inadmissível. Ia dar tanto trabalho para ele explicar isso para os discípulos. Imagina, 12 na cola de Jesus. O que é isso, mestre? Você está falando com uma samaritana? O que é isso, mestre? Você pirou o cabeção? Pedindo para beber na cuia dela? Vai ficar imundo 40 dias? Por isso que Jesus, o texto diz que eles foram comprar pão. 12 comprar pão para 13. Vocês nunca pensaram nisso, né? Foram comprar pão 12 para 13. Podia ter ido uns 4. 12. Eu fico imaginando Jesus, vamos comprar pão. Vou ter muito trabalho com esses caras. Porque eles ainda estão muito arraigados na religião. Eles não vão entender a profundidade do que eu quero fazer aqui. Eu vou achar essa mulher, eu vou transformar a vida dela. E ela vai transformar Samaria. Ela vai ser a minha evangelista lá. Eles vão ouvir a ela, porque ela é da raça deles. Vocês entenderam o que Jesus fez? Mas a gente não quer saber disso, não. Tem piercing? Tem tatuagem? Está com a roupa curta? Sangue. Oh, Jesus, sela com salvação, Senhor. Tem misericórdia. Não é assim que a gente é, gente? A gente é assim, gente. Eu sou assim. Vou tomar para mim. Eu sou assim. E eu estou pedindo, Deus, aumenta a intimidade com o Senhor, que à medida que eu for mais íntima do Senhor, eu vou perdendo essa capa farisaica, maldita e fedorenta. E quanto essa capa existe, nosso relacionamento com Deus, nossa intimidade com Deus, fica superficial. A gente não vê as coisas como Ele vê. A gente não sente como Ele sente. A gente não sofre com o que Ele sofre. E a gente busca o que Ele não busca. Vocês estão me entendendo? Deus enviou Jesus para estabelecer conosco novamente o vínculo de relacionamento que foi quebrado no Éden. O pecado separou o homem de Deus. Você imagina, gente, Deus vinha toda viração do dia para conversar com o homem. E aí, Adão? Eu fico imaginando que ele põe a mão no ombro de Adão. E aí, Adão, como é que tá? Oh, Deus, hoje eu coloquei nome na girafa. Girafa, não combina com o pescoção dela? Girafa. Gira para todo lado e vê tudo. Estou viajando na maionese, tá, gente? Mas eu sou assim mesmo. Mas, enfim. Mas eu tenho cá para mim... A Bíblia não fala isso não, tá, gente? Isso é minha... Eu com os meus pensamentos. Eu tenho cá para mim que a dor que a gente experimenta na morte de alguém querido é a reprodução da dor que Deus sentiu no Éden. Porque nós não somos feitos à imagem e semelhança de Deus. E a dor que a gente sente quando a gente perde alguém querido aqui é a dor da... separação. A gente quer beijar, quer abraçar, quer cheirar, mas agora a gente está separado. A gente está num lugar e essa pessoa está em outro lugar. E a gente não tem mais contato com essa pessoa. A dor da saudade, da separação, que a gente tem que aprender a processar, a vivenciar, e o Senhor vai nos levar até o outro lado. Mas essa dor profunda, que dizem que dói até fisicamente, em alguns casos, eu acho que é a reprodução exata do que Deus sentiu no Éden. Por isso ele tinha que providenciar Jesus. Não pode, não dá para ficar separado. Eles têm que ter novo acesso, eles têm que voltar para casa, eles têm que ter outra oportunidade de voltar para mim, para esse relacionamento, para nós termos de novo comunhão. Jesus veio, Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, eu sou a possibilidade do homem ser levantado do pecado, da morte para a vida. Ele vai voltar para o seu Criador, e não apenas na morte, na continuação do Espírito, mas nesse material aqui, nós podemos experimentar a vida através de um relacionamento com Deus. E à medida que esse relacionamento se estreita e se torna intimidade, aí Deus vai habitando em nós com mais profundidade e largura, e vai tomando conta, e vai transbordando, e vai tomando os nossos pensamentos, nossos olhos, nossa boca, nossa maneira de andar, de sentir, de vestir. Aí vai ser só uma consequência que o Espírito Santo vai produzir. E aí é eficaz. E não é pesado. Acontece. É da natureza do cristão ser parecido com Cristo. Alguém já viu aqui uma jabuticabeira fazendo força para dar jabuticaba? Elas não gritam para dar jabuticaba. Na estação propícia, elas florescem e frutificam. E aqueles que têm intimidade com Deus irão frutificar paz, amor, alegria, longanimidade, benignidade, bondade, domínio próprio. Vai sofrer para isso? Não! Vai ser um fruto natural. Você se aproxima de Jesus e Ele vai trabalhando em você. Não é pelo esforço do seu braço. Não é pela sua própria justificação. Não é pela sua saia comprida, o seu decote tampadinho com tapa-colo. Mas nós estamos no superficial. E quando a gente está no superficial, a gente vai falar um pouco sobre isso amanhã. Eu não quero entrar no assunto de amanhã. Mas quando nós estamos no superficial, nós não acessamos a vida de Deus. E por isso nós continuamos aprisionados. A gente está seguindo Jesus, aprisionados. Como que é isso? Como que é isso? Eu quero te fazer uma pergunta nessa noite. Você nasceu de novo? Qual é a evidência do novo nascimento em você? Ah, eu fumava, não fumo mais. Eu me prostituía, não me prostituo mais. Mas eu continuo acessando pornografia. Mas eu não deito com ninguém. Eu agora não sou viciada em cocaína, eu sou viciada em Coca-Cola. Mas o dano é menor, né? A gente substitui os nossos ídolos. A gente não senta para cear com Jesus. Porque a gente está muito ocupado fazendo a obra dele. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Como é que está a sua vida? Cansada? Você está exausta? Sabe aquela vontade de chutar o balde? Exausta. Seus relacionamentos estão capengas. Seu casamento está água só, vinho já foi embora há muito tempo. Relacionamento com os filhos é horroroso. Agora, quando você entra na porta da igreja, fica tudo bonitinho. A paz do Senhor, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo ótimo. Mas só você sabe. Depressão? Medo? Fobias? Só sintomas. Eu não vim aqui trazer uma palavra de acusação, mas de despertamento. Deus tem intimidade. Deus quer dançar com você, te pôr no colo. Só vai para o colo quem tem intimidade, não é? E a parte dele, ele fez e não está devendo nada, nem um pedacinho. A obra da cruz foi completa. Jesus reconstruiu o caminho que o pecado tinha destruído. Destruiu o abismo. Deixou a porta de casa destrancada. Você pode voltar a hora que você quiser. E você não precisa do sumo sacerdote para acessar a presença de Deus. Você entra pelo novo e vivo caminho que Jesus construiu. Rasgado o seu corpo, rasgou-se o véu de alto a baixo, que fazia separação entre nós e Deus Pai. Nós temos livre acesso ao Pai. Nós podemos entrar na sala do Pai, no banheiro, na cozinha, na sala de estar, no sofá, no ônibus, no táxi ou na igreja. Não tem mais um lugar. Por isso que Jesus falou com essa mulher: uns adoram ali, outros adoram aqui, mas está chegando a hora. Eu vou entregar o meu corpo, eu vou ser moído, eu sou o Messias. Ele disse para aquela mulher, e vai chegar agora a hora em que vocês não adorarão ali no templo, na igreja, no local. Vocês adorarão o Pai em espírito e em verdade. Adorar fala de relacionamento. Adorar não é música. Vamos para o momento da adoração. Adorar é amor extremo. Abre lá o dicionário. Adoração, amor extremo. E quem ama extremamente, busca. Quando você ama extremamente, quem já esteve apaixonado aqui? Deixa eu ver. Você pensa na pessoa o tempo inteiro. E você liga. Oi, fulano. Oi. Tudo bem? Tudo bom? Tem nada para falar, mas liga. E na hora de desligar, é assim, desliga. Desliga você. Ah, desliga você. Ah, desliga você. Quem está perto fica, ai, que nojo. Ai, para, que chatice, incomoda, né? Aquela melação. Desliga, desliga. Então tá bom, vamos contar de um até três. Um, dois, três. Ah, não desligou, né? Ai. Não é assim. É por isso que o Senhor faz essa conexão, essa ilustração do noivo e a noiva. Eu sou do meu amado. O noivo e a noiva, Cristo e a igreja. Você pensa no Senhor o tempo todo? Você tem consciência da presença de Deus? Tipo, você está andando na rua super agitada e aí você pensa, Ele está aqui. Ele está aqui. O Espírito Santo mora dentro de mim. Eu posso falar com Jesus aqui, ó. Dentro do ônibus, dentro do avião. Teve um dia que eu viajei no avião, gente. Eu quase que fui arrebatada dentro do avião. Eu estava lá e aí eu comecei a sentir aquela consciência da presença de Deus, sabe como? E eu comecei a pensar em Deus. A olhar para as nuvens e pensar em Jesus. E pensar que essa minha vida aqui, ela é sempre passageira. Mas se eu sou eterna, e um dia eu vou ser liberta desse corpo, e vou me encontrar com Ele, e vou estar para sempre com Ele, num lugar onde não tem tempo ou espaço, não tem hora, não tem relógio, eu não vou estar presa à lei da gravidade, eu vou poder dar muitas piruetas. Uhul! Eu viajei, comecei a viajar em Jesus, e comecei a falar, ah, isso é doce, isso é doce. Isso é doce, Jesus, eu te amo tanto, Senhor. Que amor é esse que me alcançou, Jesus? Amor que eu não mereço, eu continuo sendo tão perebento. O Senhor já curou tanto, mas tem tanto ainda para você curar, Jesus. Mas o Senhor não desiste de mim, obrigada, Jesus. E vi aquela consciência da presença, como se Ele estivesse ali me abraçando. E falando, Helena, não é pelo seu merecimento, eu te amo porque, por quem eu sou, nem por quem você é. Eu te amo. Tem nada que você faça que vai fazer eu te amar mais. Eu já te amava antes de você nascer. Com um amor perfeito e completo. Mas a gente ainda insiste em trabalhar para ficar aceitável diante de Deus. Gente, quando a gente não peca, nós é que nos beneficiamos disso. Quando a gente busca santificação, a gente que está se livrando de um tanto de encrenca. Mas Deus continua santo. E Ele vai continuar. Se você chutar o balde e ir lá para o pecadão, Deus vai continuar sendo santo. Mas você não. Você vai arrumar encrenca para a sua cabeça. Deus não quer fazer uma barganha com você. Anda direitinho que eu vou te abençoar. Não é assim que funciona. O que tinha que ser pago, Jesus já pagou. E agora tudo que Ele quer é que você volte para casa. É que você acesse a presença dEle. É que você converse com Ele. É que você seja sincero com Ele. Olha, Senhor, eu vou te contar uma coisa, viu? Eu vi lá o cara todo cheio de pista e tatuagem, com os chifres de baixo da pele, da testa. E, ó, Jesus, eu achei que ele parecia o diabo. Ô, Senhor, muda o meu olhar. Me ajuda a amar as pessoas como o Senhor me amou. O Senhor me amou antes de eu ser transformada. Antes de eu ficar limpinha, cheirosinha pelo seu sangue. O Senhor já me amou. Mas eu não estou amando assim o meu semelhante, Deus. Eu amo o povo da igreja, Deus, mas o povo fora da igreja eu não amo, não, Jesus. Seja sincera com Deus. Tira as máscaras. E fala com Ele, eu preciso que o Senhor me ajude na minha debilidade. Na intimidade entre marido e mulher, há uma entrega. Não é? A noite de núpcias. Eu lembro quando eu fui para minha lua de mel, minhas pernas tremiam, eu pensava assim, meu Deus, que coisa esquisita. Até agora não podia, agora pode. Que coisa esquisita. E aí eu ia na porta do banheiro 500 vezes para abrir a porta e falar, não, não vou não. Aquela expectativa. Será que ele vai gostar do que ele vai ver? Será que está tudo no lugar? Ai, meu Deus. Eu tinha 22 anos, gente. Eu pesava 52 quilos. O que foi felicidade? Me mata agora de saudade. Belos tempos. Misericórdia, música do mundo, ó. Ah, como Deus tem pra gente. Mas aí, o nosso inimigo arrumou uma boa base legal para nos impedir de chegar. A ponte foi reconstruída. O véu do templo se rasgou. A porta está destrancada. Deus já fez tudo. Bora, meninada, volta para o papai. Não, Senhor, fazer o seguinte, nós vamos trabalhar aqui primeiro, Jesus, depois a gente tem um lero. Filho casado, quantos filhos casados nós temos aqui? Seu pai e sua mãe ainda estão vivos e você já é casado. Sabe o seu relacionamento com sua mãe e com seu pai? Eles ficam com o tempo que sobra, né? Eles ligam. E aí, filho, como é que tá? Tá tudo bem, pai? Aham. Uhum. Não, tá ótimo. Aham. Uhum. Tá bom, pai. Tá bom, mãe. Uhum. Ai, meu pai, minha mãe, tô ficando velho. Ai, meu Deus. É mais ou menos isso. Deus continua sendo pai. Deus fez tudo para você ter acesso à presença dEle. Onde há delícias perpetuamente. Onde há refrigério. Onde há respostas. E se não há respostas, há consolo. Onde tem colo. Onde tem aconchego. Onde tem cura. Todas as nossas fontes de felicidade estão em Deus. Mas a gente arrumou um tanto de paliativo. Dinheiro é paliativo. Viagem de férias, paliativo. Relacionamentos humanos são legítimos, mas são paliativo. Tem hora que eu fico pensando que Deus inventou o casamento para a gente aguentar a onda até chegar às bodas do cordeiro. Bom, meu casamento está sendo uma boa espera, viu, gente? Graças a Deus. Tem uns casamentos aí que é antessala do inferno. Mas não foi isso que Deus planejou, não. Deus planejou que o casamento fosse um oásis no deserto para a gente segurar a onda até o dia que a gente vai se encontrar com o noivo. Mas será que é isso que a gente está vivendo? O Pai está procurando adoradores. Há adoradores, Helena, que fica lá, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo. Não, gente, os anjos já fazem isso, não se cansam, não ficam roucos, não desafinam, não param nunca. E Jesus, Deus não é um cara megalomaníaco querendo adoração. Ele sabe quem ele não precisa de ninguém babando ovo nele, não. Ele é. Ele é e ponto. E será, quando a gente for poeira, ele vai continuar sendo. Adoração é relacionamento. Amor extremo. E não só da boca para fora, em espírito e em verdade, por dentro e por fora. É esses que o Pai procura. Ele vai te achar? Ele vai te achar? Você prioriza Deus? Ou você prefere a religião? Porque a religião é um caminho menos trabalhoso, gente. Porque na religião a gente faz. Então a gente controla. A gente tem o controle. E no relacionamento com Deus a gente perde o controle. A gente confia. A gente se rende. A gente se entrega como a noiva nas núpcias. A gente se adorna e se entrega para ser amada. É uma relação de confiança, é uma relação de dependência, é uma relação de rendição. Mas nós fomos tão feridos pelos nossos relacionamentos humanos que nós transferimos isso para Deus. Então talvez o seu pai foi uma pessoa tão dura, tão perversa, tão ausente, que quando alguém fala com você, Deus pai, Deus é pai, você já remete ao seu pai terreno. Há um noivo, o noivo e a noiva, você olha para o seu casamento, é um casamento destruído, seu marido é abusivo, é duro com as palavras, é desonesto, é negligente, sei lá o quê. E você transfere isso para o seu relacionamento com Jesus. Feche os seus olhos. Deus tem um lugar, como a canção diz, né? Onde há paz, onde há segurança, onde o medo é lançado fora, onde há consolo, onde há direção, paz em meio à guerra, vitória, Ele tem amor para suprir todas as suas carências, Ele tem. Muitas respostas para algumas perguntas, Ele tem. E as respostas que você ainda não pode ter, Ele tem calma para o seu coração. Para confiar. Mas a gente não acessa isso. Por que que a gente continua cansado? Jesus chama, vinde a mim, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mas a gente busca alívio em tanta coisa. A gente busca alívio na terapia, a gente busca alívio na comida, a gente busca alívio em remédios, a gente busca alívio em relacionamentos. Namora com um, namora com outro, namora com outro, namora com outro, namora com outro. Isso. Eles dão alívio por um certo tempo. Mas como Jesus, nessa mesma passagem, disse para aquela mulher, quem beber dessa água tornará a ter sede. Mas quem beber da água que eu lhe der, Do seu interior fluirão rios de águas vivas. Gente, essa passagem é uma das minhas preferidas na Bíblia. Como Jesus se revelou. Quanta revelação num texto só. Isso aqui dá não sei quantas pregações, cada versículo. Numa conversa com uma mulher à beira do poço. Eu sou eu que falo contigo. Ele se revelou para ela. Para tantos ele dizia, quem é que vocês dizem que eu sou? Para ela ele disse, eu sou. Em outra passagem ele diz, eu sou a fonte da água da vida. Mas a gente continua cavando cisternas rotas. A gente corre para tanto lugar. Eu não estou dizendo que é errado fazer terapia. Não estou dizendo que é errado tomar remédio. Não estou dizendo que é errado procurar amizades e lazer. Não estou dizendo que isso é errado. Só estou dizendo que isso não vai saciar realmente a sua sede. Isso é um paliativo. Não é isso que te sustenta no dia mau. Não é a religião que te sustenta no dia mau. Por isso que nas primeiras coisas, tem um problema na igreja, o pastor cai, acontece um escândalo, um crente picareta te dá um cheque sem fundo, aí você, eu vou embora da igreja, eu não acredito em igreja. Que você está colocando a sua fé e a sua esperança no poço e não na fonte. Ah, Senhor, nos perdoa. Seja sincera com você nessa noite, mulher. Deus é só um acessório. Você acredita nele, mas você só vai até ele quando as coisas estão a ponto de estourar. E você pode ir. Ele vai te receber assim mesmo. E ele tem alívio para te dar. Mas ele quer te dar mais do que um alívio, ele quer te dar vida. E vida em abundância. Vida em abundância não é vida sem problema, gente. Mas é vida com uma outra perspectiva. Aquela frase me incomodou, acendeu os quartos escuros do meu coração. E eu concluí, Deus, eu estou vivendo uma religião. Há anos eu estou na igreja, mas a minha vida está a mesma coisa por dentro. Eu só mudei por fora. Sepulcro caiado. Branquinho, limpinha por fora. Mas por dentro, invejosa, competitiva. Infeliz, insatisfeita, murmuradora. Ríspida. Moralista. E aquilo gerou uma dor tão grande em mim. E eu comecei a buscar. E comecei a falar, Deus, muda a minha vida. Muda a minha vida, muda a minha vida. Eu não quero continuar assim. Eu quero a vida abundante que o Senhor, que a Bíblia fala que eu tenho. Que Jesus conquistou. Eu quero. Faz essa obra em mim, Deus. Muda o que eu não posso mudar. Transforma o que eu não tenho força para transformar. Corrige o que eu não tenho a capacidade de endireitar. E ele falou para mim, vinde a mim. Vinde a mim. Chega perto, Helena. Cola em mim, anda comigo. Come comigo, ceia comigo, lembre-se de mim, rasga o seu coração comigo, conta para mim as suas angústias, pergunta para mim as suas dúvidas. Eu não sou um Deus pregado numa cruz, numa imagem. Nem tampouco uma figura da carochinha ou dos filmes de Hollywood. Eu sou uma pessoa. Eu ressuscitei no terceiro dia. Você tem acesso a mim. Vinde a mim. Na época eu fazia universidade, tranquei. Eu sonhava em entrar na universidade. Custei a entrar, já era mãe do Arthur. Quando eu descobri que eu estava grávida do Arthur, eu tinha acabado de passar no vestibular. Eu tranquei a universidade para voltar para o meu quarto. E ali no quarto, eu comecei a desenvolver o meu relacionamento com Deus. Sem reservas. Tinha dia que eu chegava diante dele e falava: Deus, tenho nada para te falar. Estou seca, como a música diz. Seca, agitada. Mas eu te amo e eu quero te conhecer. E eu quero ser conhecida do Senhor. Me ajuda a ouvir sua voz no meio de tantas outras dentro de mim. Tinha dias que parecia que a minha oração não passava do teto. Mas eu permaneci. Eu tenho um amigo que pediu a esposa dele para namorar 29 vezes. Ela disse não, 28. Isso é que é amor. Eu falo com ele, Clay, isso é que é amor. Eu sabia que era ela que eu queria, Helena. Até eu ouvi o sim. Buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Então me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. O caminho já foi reconstruído. A porta está aberta. Agora é com você. Prioriza. Quem ama, prioriza. O Pai continua esperando adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Batei e abrir-se-vos-á. Buscar-me-eis e me encontrareis. Vinde a mim. Ele está te convidando. Quando você quer se tornar íntimo de uma pessoa, você trabalha por isso, não trabalha? Você liga, você escreve, você lê as cartas. Eu me lembro quando eu era namorada do João, chegou uma carta. Não tinha e-mails como a gente tem hoje. Não tinha mensagem, celular, nada disso. A carta chegou. E eu cheirei a carta, e eu beijei a carta, e eu li muitas e muitas vezes aquela carta. Eu não pedi para minha mãe ler para mim. Eu queria ler. E eu queria entender o que ele queria dizer em cada entrelinha. Eu queria ser dele e queria que ele fosse meu. Você também vai ter que ler suas cartas de amor. É muito bom quando a gente tem alguém para nos ensinar. Mas o maravilhoso é quando Deus diz uma coisa só para você. A através da carta de amor que ele mandou para cada um. Mas a gente só abre a Bíblia no domingo? Ou então só lê para satisfazer os padrões religiosos que nós estabelecemos? Eu oro e leio a Bíblia todo dia. Converse com o seu amado. Escute o seu amado. Leia as cartas de amor do seu amado. Pense no seu amado quando você estiver tomando banho, fazendo comida, educando os filhos, não só na igreja. Cante para ele quando ninguém te escuta. Meninas da dança, dance para ele quando só ele te vê. Vamos orar. Eu quero dar a você uma oportunidade nessa noite. Às vezes você está há anos dentro da igreja. A sua aparência virou outra. Suas palavras mudaram. Suas roupas. O seu jeito externo mudou completamente. Mas você se depara, vira e mexe, com o seu velho eu, bem disfarçadinho dentro de você. Quando sacodem, né, o barco, o que que você derrama? Igual eu naquela tarde de domingo, derramei a minha ira, a minha indignação. A velha Helena. Então você não se ira mais, Helena? Não, eu ainda me iro. Infelizmente. Mas eu não me sinto mais estática, estacionada. Eu estou andando com ele. De fé em fé. De glória em glória. Até esse dia perfeito. Eu não estou estacionada, parada na beira do caminho, achando, me achando a crente. Estou caminhando com ele e dizendo: Senhor, estou aqui, ó, deixa eu chegar mais perto, deixa eu colar mais, porque eu ainda continuo tendo tantos defeitos. Mas todas as vezes que eu estou muito perto do Senhor, seu amor cobre todos eles. E me empurra, me impulsiona para mais perto do meu destino final. Eu permaneço caminhando. E quero encorajar você a fazer o mesmo. A perfeição nós só vamos experimentar quando a gente vê Jesus. Hoje a gente vê, como a Bíblia diz, como um espelho. Mas naquele dia que nós olharmos Ele face a face, nós seremos como Ele é. Mas até lá, não se conforme, não se contente com a religião. Não se contente em vir à igreja 3 vezes por semana ou fazer a obra do Senhor. Não se contente. Deus não quer empregados, Ele quer filhos. Não se contente com ser crente na igreja. Não se contente com ser bonitinho por fora. Certinho por fora. Não se contente com isso. Deus tem mais. E quanto mais a gente conhece Deus, mais perto a gente chega, mais íntimo a gente se torna, mais livre. Mais livre. Mais leve. A vida fica leve, gente. Eu carreguei tanto peso, tanto tempo, dentro da igreja, cantando num grupo de louvor, Eu já cantava no diante do trono quando Deus começou a me desconstruir na minha religiosidade. Mas eu continuo caminhando. Eu não me contento mais com ser Helena que eu fui um dia. Amanhã eu quero ser melhor do que hoje. E depois de amanhã um pouco mais. E depois de amanhã um pouco mais. O oleiro trabalhando. A glória de Deus brilhando. Se aperfeiçoando em mim. E para isso você tem que se render. Você tem que soltar o cabo da nau. E dar os remos nas mãos de Jesus. Tá bom, Jesus, leva o barco. Eu não conheço esse caminho, o Senhor conhece. Você quer fazer isso hoje? Você quer fazer dessa abertura de congresso um marco? Não é a oração que vai... Eu vou pôr a mão na sua cabeça. Não. É a sua disposição pública. Eu quero, Helena. Também estou cansada de viver do jeito que eu estou vivendo. Já tentei do meu jeito um tempão, não deu certo. Também sou essa aí religiosa que você falou. Vejo os outros esquisitos, já estou pondo o povo amarrando e pondo no inferno já. Já estou assim. Meus relacionamentos estão quebrados. Eu estou tão cansada. Cada um aqui tem uma realidade, eu não sei qual é a sua. Mas se você se identificou com alguma dessas que eu te falei, se você está se sentindo cansado, exausto, exaurido, se você acha que você é ríspida, dura com o outro, que você não tem um olhar como Jesus tem, se você não vê muita diferença desde aquele dia que você aceitou Jesus até hoje, eu estou falando diferença lá dentro, onde só você sabe quem você é. E você quer que isso mude. O primeiro passo para a intimidade é ser apresentado, né? Muito prazer. Eu quero te conhecer. Vamos andar junto? Se você quer fazer essa oração, eu queria que você saísse do seu lugar. E que você se colocasse de joelhos aqui no altar diante do Senhor. E dissesse para Ele, eu quero, Senhor. Eu quero. Eu quero. Eu quero mais do Senhor. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor, águas que correm do trono, águas que por onde o rio passar.